comandor, bom dia, Gol no 476, a 10 minutos do acionamento, autorização. No 476, bom dia, copia o 410. Copia. Exercício autorizado 490, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aracaju, controle 198, transponda 5543. Autorizado 410, Recife, a pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju, 198, transponda 5543, o bom 476. No 476, correto, sendo controle, só pushback acionar. Chimará, obrigado. Torre Gol 1155, bom dia, autorização para Galeão. 1155, bom dia, só um minuto, cópia. Aguardo. No 55, copia o 400? Copia. Galeão 400, autorizado, primeira aerovia Perisco 50, decola da 10, primeira curva direita, saída da El Leda, pode de Deve. Deve interceptar Perisco 50 e segue conforme plano. Controle 198, transponda 5545. Autorizado, Galeão 400, via 250. Pista 10, curva direita, da El Leda. Após o DEV, controle 198, código 5545, Gol 1155. 1155, correto. Só confirmando, após a preço 50, segue IOTA November 857, após o Lu 16 e após o Lu 14. Após o 9857, após o Lu 16, após o Lu 14, Gol 1155. Correto, sem parar para o feedback assinar. na escuta do Webjet Whisky Juliet Delta. Prossiga. Whisky Juliet Delta, solicitação de reboque, pátio 3 para o pátio 1 na posição 6. Autorizado iniciar reboque, chame na saída do pátio 3. Iniciar reboque, chamando na saída do pátio 3, ok. Ciente. Gol 1155 ponte 3, puxa de acionamento. Autorizado, chame táxi. Chame táxi, gol 1156. Está no portão 4 para puxa de acionamento. Gol 476, vai aguardar, já liberei o tráfego do 3. Necessitou se é possível fazer um pushback cada vez. Gente, aguardando o passo. Salvador, bom dia, do 3601. 3601, fala com o Wenzel e mais pouco. 3601. Táxi, gol 1155, 9-4 a bordo, 4 horas de autonomia, até na campina. Autorizado, até o ponto de espera, chama pronto, 1013. Autorizado, ponto de espera, chama pronto, na mesma, gol 1155. 1476, observe, companhia vai livrar a retaguarda, logo após está livre, puxa. Vente no 476. 3601 no 4. Pronto para a copa. Congonhas autorizado, 360. Decolagem pista 10, curva direita. Dael Leda, põe Leda, voa direto bridge. Interceptor Zulu 16, que segue na rota conforme o plano. Controle 1 no 9.8, aciona 5553. Interceptor Congonhas, nível 360, conforme o alto plano de voo, decolada 10, curva direita, Dael Leda Bridge, uniforme do Luno 6. 19.8 é o controle e 5553 transponder, então 3601 no portão 9. É correto, chama para o outro 9 para o gestionamento. Vai chamar pronto. Sou Salvador Whisky Juliette Delta, na saída do pátio 3, solicitando para continuar o reboque para a posição 6. Autorizado o reboque até a meia dúzia. Espera pronto, gol 1-1-5-5. 1-1-5-5, 090 com 8-9, está autorizada a linha de decolar. Autorizada a linha de decolar, pista no 0, gol 1-1-5-5. Tráfego da web no reboque está autorizado até o portal 612. Ok, obrigado. Onde web 7, Whisky Juliette X-Ray. Consiga. Juliette Exxon, aguardando autorização para ingressar no pátio 1, no posição 03. Não, para 3 vai aguardar, tinha entendido meia dúzia. Então aguarde para ingresso. Ok, Torre, o colega da meia dúzia já está ciente, aqui é o Exxon. Então ainda não iniciou, né? E está na saída do pátio, não é isso? Positivo, estou aqui na posição 10 do pátio 3. Aí, então está autorizado iniciar, se tiver condições aí, com o tráfego retaguarda. E vai chamar para ingresso do pátio. É o que você sente, grato. Do 1-55 ao 55-198, bom. Para o inspecionamento do 9 está 3601. Autorizado, chame táxi 3601. Vamos para o táxi. Torre, voo 476 com 9.5 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. 400, possível conforme autorizado. 400, com cola de estado. Espera, pronto, gol no 476. Autorizado a linha de decolar pista 10090 com 8 nós, 1476. Sente autorizado a linha de decolar, o voo 1476. Salve Salvador, Whisky, Juliette Delta, informando Termini Roboc, posição 6. Quente, Juliette Delta. Obrigado, bom dia. E o Whisky, Juliette, X-ray, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. Autorizado até o 3. Juliette X-ray, ciente, grato. No 476, 59, 19, 8, bom voo. Obrigado. Salvador, bom dia, gol 1476, decolou, saiu da PUCA. Para o taxa 3601123, após 123, alterna Galeão, 5 horas de autonomia. Decolagem, subo 410, saiu da PUCA. 410, gol 476. Espera 1003 o ajuste. Juliette Alva, 1003, vai tomar pronto, na 3601. Whisky Juliette X-ray informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Gente, bom dia. para a decolagem da 3601. Autorizado, alinha em decolar, 09089. Autorizado, alinha em decolar, 03601.